além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Fez um sacrifício infinito, valor imenso inaudito, dando-nos um filho seu bendito, calculai o amor de Deus, grande. Todo mundo atinge a mim.